do Evangelho, Rio 5, lá 73. Mantendo 2000, aguardando para aí. Sinal 73, Pernambuco 06, custo da aproximação, cheque 3, agora de vista livre. Aguardando vista livre, 5, lá 73. Salvador, está cargo 6570, ponto de espera da 1-0, pronto, bom dia. Bom dia, mantém o ponto de espera, Abson. Mantém ponto de espera, Abson, 6570. Segundo 649, no solo 51, libera a direita, solo em 1-2-1, no decimal 1, agilizando manobras. Calibrado, já 2-1 na fase, obrigado. Rio 5973, autorizado pelo pistão 90, vento 020 graus com 2 nós. Mas autorizado pelo pistão 90 com o vento calma, 5973 da Rio. 02-71. Bolo 649, copiou o sal. Salve Salvador, bom dia, bolo 649. Gol no 649, autorizado táxi de Alfa, Juliette, posição 02, bate 1. Alfa Juliette, 02, gol no 649. Total 9883, vídeo da Juliette. Total 9883, bom dia, sua identificação, foi na frente de Itapa para a Serra da Mar e desça para a mesa de voo 05, né? Boa noite. Itapa. Solo Salvador, aqui é o Netuno 52. Vem para o solo. É o Netuno 52. Siga, Netuno 52. Está no pátio militar de Salvador para Fortaleza, pela WIC 1, no nível 100, para acionamento. Seu Netuno 52, missão de copo, por gentileza. Confirme? Missão de copo, por gentileza, Netuno 52. Não confiado, poderia repetir para o Netuno 52? 1-3-3-2-5, alterne 1-3-3-9-5. 3-3-3-5-3-3-9-5. 9-0-9-3. Sol 5-4, libere próxima direita, solo em 1-2-1, decimal 1. Afirmo, no 649-02. Graças. Afirmo, Netuno 52, um instante, copo, por gentileza. Salvador, Salvador, bom dia, Rio 5973, pouso na sua escuta. Rio 5973, está autorizado o táxi de Alfa Kilo para o Pátio 3. Alfa Kilo para o 3, 5973. Netuno 52, ponto cópia. Afirmativo. Bem, autorizado Fortaleza, o nível de voo será inicialmente restrito ao 090 após a Lagoinha. Após, salve para o nível de voo 1-1-0. Vai decolar 1-0, curva esquerda, pega lotar via Whisky 1. Controle Salvador, opera em Profundo, 19.8, transpondo 5041. Retorno 52, então decola da 190, com curva esquerda, repetida ao 090 até a Lagoa. A saída será lotar e o transponder será o 5041. Após decolagem, controle 5980. Pela UIC1 e após Lagoinha ao nível 190, retorno 52. Retorno 52, planejamento correto, pronto para acionamento. Está pronto para acionamento. Gente, livre acionamento, pronto para táxi. Retorno 52. Semana para o táxi, 52. Apta cargo 6570, contato radar, suba para a mesa de voo 350, saída PUCA. Saída PUCA 350, 6570. Voo 1865, recife, frequência 1288, alterne 1260. 288-260, voo 1865. Para o 050, total 9883. Total 9883, desça para 2000 pés, ajuste o 9017, autorizada final LS, posso habilitar. E para 2000, o ajuste 1017 vai passar estabilizado, total 9883. para cargo 6570. Chame Centro Recife, frequência 12545, alterne 12685. 12545, 12685, Centro Recife, obrigado. Rio 9819, aciona a identificação, desça para nível de voo 050, autorizada a chegar na Mari. 050, Mari autorizado, certificar o voo ITAP. Rio 9819, autorizado ITAP. Obrigado, pode ser ITAP. Controle Salvador, Rio de Brapa para a Papa Romeu, Índio November Alfa, ciente, voo aí na proa da rotatória, reporte visão, campo. Proa da rotatória, reporte visão, ciente, Índio November Alfa. Turma 53, então de copo, por gentileza. Turma 53, só por copo. Especializado Galeão, nível de voo 360. Decola 10, curva à direita. Serra da El, letra, transição ótima. Viatura 10, SMAP, Lúvito, Barbacena e a posição fome rota. Controle Salvador, PL 119, décima 8, transponder 5051. Roda o navio 89. Prossiga. Aproximação, número de aproximação. E o 989 é o primeiro. Pode voar, Duna. QNH 10017, autorizado o pouso pistão no zero. Vento variável 1-0. Afirmativa, total 9883. Afirmativa, autorizado pouso 9883, total. Afirmativa, autorizado pouso, total 9883. Então, 3153, número 300, autorizado. Autorizado, 300, autorizou o número 10 MAP, depois uma direto para o outro, direto para o Barbacena. Recorda 190, vai direita, da El Enza, mostra 198, controle, o transpondo é 50, transpondo 3153. Então, 3153, cotejamento correto, são flancos de cruzamento. Quilo 90 Delta, poderia confirmar parte de TTG da cola? Quilo 90 Delta, autorizado Salvador Porto Seguro, o nível de voo será 4.510, vai na calada 1.7, curva direita, prosseguindo o corredor axé, mantendo a restrição de 1.000 pés no mês. Controle Salvador, pere 119.8, transponder 5563. Mantendo a restrição de 1.000 pés no corredor, achei que o nome da Kilo 90 Delta poderia comprar pessoas a bordo? 02 a bordo, funcionamento da decolagem, torre 11895, ajuste de altímetro no 017, bom voo. Solo Salvador, Netuno 52, estacionado, pronto para o táxi. Netuno 52, está autorizado o táxi até a interseção da Taxi Hotel e reporta para o cruzamento da 1028. Até o hotel, reportará para o cruzamento. 1028, Netuno 52. Salve Salvador, bom dia, Netuno 01, está aqui. Olimpo 01, a informação é aquilo, então de copo, por gentileza. Então, Netuno 01. Gente, Netuno 01. Solicito autorização do plano, DCTV, né? E autorização para partir. Gente, Netuno 01, estão de copo, por gentileza. 121-10, confirma. Positivo, vai acionar no ponto. Gente. Alinho 21-1. 21-1, gente. Salvador, Índia Weber Alfa, visual com o campo. Papa Romeu, Índia November Alfa, chame torre 11895. 1895, Índia Weber Alfa, grato. Torre Salvador, Papa Romeu, Índia Weber Alfa, proa da rotatória, visual com o campo. Reporte final de 3 milhas, November Alpha. Reporta 3 milhas afastadas, November Alpha. Como quem negar 1017, vento variável com o nó, em November Alpha. 10017, November Alpha. Rio 9811, desça para 2.000 pés, ajuste no 097, autorizada a final e essa é constabilizada. 2.000 pés, reportará estabilizado o 097. Delta, está autorizado o táxi, reporte na interseção para ingresso do November Delta. Alfa, 3 milhas da 17. Confirme. Over Alfa, 3 milhas. November Alfa, autorizado pouso cabeceira no 7, vento variável 1 nó. Autorizado pouso cabeceira no 7, November Alfa. Kilo 9 BD Alta na escuta? Já iniciou o táxi? Netuno 01, está autorizado, Belém. O nível de voo 100, decola da 10, a curva à esquerda, saída MOMA, posso prosseguir direto. Controle 119, decimal 8, transponder 5033. Autorizado DCT para Belém, nível 100, decola da 10, com curva esquerda, saída MOMA, após direto, controle 119,8, transponder 5033. Retorno 01, no contornamento correto, está pronto para o táxi? Negativo. Gente, chame quando pronto. Camarada. O Netuno 52 está para o cruzamento da 10028 na hotel. Netuno 52, está autorizado o cruzamento da 10028. Após, prossegue o táxi via... Alfa GLS, contorno pátio 1 no Índia, ponto 0 do 10, última torre em 118, decimal 9, 5, ajuste altímetro 10017. O Netuno 52, autorizado cruzamento da 10, chamará na cabeceira, pronto. Autorizada a chegada bom, se tem condições de iniciar a descida de imediato. Número Alfa. A gente está livre na Quebec aguardando o November Alpha. Rio 9819, sente e completa a detonação, chame torre 11895. 1895, muitíssimo obrigado. Só mais um instante, November Alpha. A aeronave já está alinhando. O Índio November Alpha. Sinal baixar travado. O Netuno 52 na escuta? Mas na escuta do solo? Netuno 52 na escuta? Salvador 981 passou estéreo, sinal baixar travado. Rio 981 com sua aproximação, aguarde instruções. 981 da Rio. Vem. Netuno 52 na escuta? Tec-tec para o ponto para dar 1-0 de imediato. Oi, Salvador, o Novembro Delta, pronto. Gente, Novembro Delta, aguarde para decolar, estamos em Maramave já, na curta final da 1-0. Chegou já na final da 1-0. Desça para a nível de voo 050 e descer redução para 250, nós. 9811, autorizado pouso pista 1-0, vento variável 2 nós, Rio 9811. Nível pouso, cabeceira 1-0, seja do vento, Rio 9811, baixar travado, só confirma. Gente, o Netuno 52 tem uma modificação na sua rota, ponto cópia. Afirmativo, pronto para cópia. Gente, o Momo, o Netuno 52, a saída será Momo Cosmo após a Paulo Afonso, com curva esquerda após a colagem. Momo com curva esquerda após a decolagem. Confirma a transição? Momo Cosmo Paulo Afonso. Momo Cosmo Paulo Afonso, Netuno 52. Cogbo, Kilo, Oscar, Golf, Delta, Bravo, Uniforme, Cogbo. Sério 2223, bom dia, informação que curta aqui, um instante de cópia, por gentileza. Netuno 52, chama a torre em 11895. 11895, Netuno 52. Direto no 1, no solo 19, libere a direita, solo 1-1-9, correção 1-2-1, decimal 1-9-8 no 1. Liberando agora a direita, 2-1-1, a direita no Jardim. Precaução Guarulhos. Bom dia, eu vou do 092, para o 092, bom dia, sua destinação, autorizado que é da Mara e desça para nível de voo 060. Inicialmente mantém a chegada número 3. Celpate 4, November Alpha. Conquista. Contou o Salvador, opera em 119.8, transponder 5064. Sério 2223, cotejamento correto, pronto para o selecionamento. Solo, bom dia, 1759. Autorizado Guarulhos, a nível de voo 360. Decola da 10, curva à direita, saída da El, Lira, Motiva. E a Pesuru 10, após Brise, a Pesuru 16, Belo Horizonte. Trive após conforme rota. Controle Salvador, opere em 119.8, transponder 5071. Autorizado Guarulhos, Delta falando da médica, da Israel, da Mótima, da Prefeitura 90, do Prefeitura 90, da Hotel do Lúcio, conforme o plano. 98 é o controle, 070 é transporte, gol 1759, posição no mais de amado. Bom, 1759, o presidente está correto, então vamos para o estacionamento. Fala, Netuno 011, para o estacionamento. Oscar Lima Eco, poderia confirmar a parte disso aqui da cola? É instrução de cola, por gentileza. Retorno 01, pronto para o táxi. Retorno 01, sou autorizado o táxi até Ponte Estrada da Hotel, aguarda para cruzamento da 1028. Tem que autorizado até o hotel e vai aguardar para cruzamento. Bom dia. Lemaia.cópia. Autorizado Monte Claro, nível de voo 085, curva colada 107, curva direita, corredor Xé, mantendo restrição de 1000 pés. Controle Salvador opera em 119.8, transponder 5070. Decolou 22, controle 1198, boa viagem. 119.8, grato, até a próxima. Zero único a bordo, estacionamento, teste de decolagem, torre 1195, ajuste altímetro 10017. Pula para nível de voo 110, perfil Momo. Para 110, tá fazendo perfil Momo, Netuno 52. Sua resposta, eu acho Lima Eco. Gol 175, início de redução para 2209. Dois, dois, três. Quando eu peguei o vídeo, salve, chamo de um táxi. Salve, Salvador, bom noite, posição 9, 759, quando eu peguei o vídeo, salve, chamo de um táxi. Para o cruzamento. Prédio 010, estou autorizado o cruzamento do 1028. Vai prosseguir via Delta, Alfa, Juliette, contornar o Pátio 1, Índia, ponto de espera da 10, reporta pronta. Prédio 010. Índia, Delta Alpha Juliet, toque de espera da Índia, reportar a pronta, torre 118.95. 362, cruzando 60 para 40. 5362, desça para 2000 pés, ajuste 9097, livre de aliança, posso avisar. 362, ciente. Netuno 52, vou direto para Cogbu. Direto Cogbu, Netuno 52. Gol 1755, desça para 4000 pés, ajuste 9097. Gol 1092, desça para nível de voo 050. Autorizado 050, gol 1092. Nós saiu bem 165, autonomia de 4 horas de 5 alterna com 20. Gol 1092, inicie redução para 2009. Redução 2009, gol 1092. Sudoeste cruzando a nível de voo 070 para 4000 pés com Boeing 738. Turno 52 está visual. O gol 759 prossegue via parte 1, taxi Índia, ponto de saída 10, torre 11895, ajuste altímetro 10017. 17, parte 1, Índia, ponto de saída 1895, bom dia. Saiu 223, segue o Boeing da Gol via parte 1, taxiway Índia, ponto de saída 10, torre 118, decimal 95, ajuste altímetro 017. Pega o voo, ponto de ajuste 9017. Gol 1092, desça para mil, correção, desça para 3000 pés, ajuste 9017. 3 ao 10, 9 ao 7, 1 ao 9. Sotava o meu, Kilo 90 Delta, irá no meu pé para Porto Seguro ou acender para o 045? Kilo 90 Delta, ciente, mantenha no meu pé, realmente aguardando para acender para o 045. Gol no 755, autorizada final ali, essa pode estabilizar, não? Caraca. 362, estabilizado no ILS. 35362, completa aproximação, chame torre 11895. 362, ciente, grato, boa. Gol 1092 para o sequestramento, mantenha presente proa, limite localizador. Vai bater a proa, limite localizador, gol 1092. Visão decolagem, limite no 01. Um 1895, ajuste altímetro 1017, por exemplo, uma pessoa a bordo. Salvador 35362, bom dia. Sigo 362, fazendo aproximação, agora de pista livre. 362, ciente. 350, paciente, tranquilo. Parado 23, passa em telescópio, por gentileza. Uno 092 para interceptar o localizador, curva direita, pula 050, reporte estabilizado. 050, tomara que está estabilizado, Gol Uno 092. Negativo. Autorizado Recife, nível de voo 350, decola da 10, curva à esquerda, saída Pucca, 31 Caju, viaja para o Whisky 58. Controle Salvador, opera em 119, decimal 8, transponder 5072. O Azul 4234, autorizado Recife, nível 350, decola da pista 10, curva à esquerda, prefiro da Pucaru, vai para o Whisky 58. O transponder é o 5072, controle 119, decimal 8. 5072, transponder, chama pronto para o estacionamento, Azul 4234. Chama lá. Olá, 649, informação em curso é aqui, o estacionamento de cópia. Então, 3153, fazendo a equipe de sol, chama pronto para o táxi. Lima do Golf, poderia confirmar a faixa de pista aqui da cola? Voo no 092, confirme a velocidade indicada. É, 1854. A gente reduz a velocidade para 1970 nós. Tráfego que o precede está na posição de 2 horas 5.5 milhas, a final do procedimento cruzando 2007. Gente reduzindo o Gol no 092. Papa Romeu, Kilo November Delta, sub mantém nível 045, Kilo November Delta. Para 10, estabilidade, Uno 755, complete a aproximação, chame a torre em 1-1-8, decimal 95. Ei, bom dia. Pois. Cuidado para o outro, vai. Bom dia, eu vou no 7, 5, 9, 10, baixo. Na aproximação agora de pista livre. Sim. Libre 5362 no solo às 33, libere próxima à direita, solo em 1-2-1-1, agilizando manobras. Direita 1-2-1-1, agilizando. 5. 9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-

Leila, após prossegue direto com o seguro viário para o Whisky 50. Torre Salvador opera em 119, décima 8, sessão de 5076. Colo 649, transforme 5076, aguarda autorização para iniciar o direcionamento. Confirma, vai estar certo. Corredor Axel, Oscar Lima Eco. Oscar Lima Eco, confirme a proibição ideal para Serra Bravo, Mike Kilo. É a 257. A torre 118-95. Quilo no VVDL. VVDL, passando aí, tá? Passando a hora. 1092, complete aproximação, chame a torre 118-95. VVDL, obrigado. Trot, Fox, Trot, Zulu, estacionamento? Não, 9970, cópia. Pronto, Fox. Autoridade Teresina, nível de voo 340, decolada 10, curva a esquerda, saída Momo, transição Foque. Viato Zulu 2-0. Após Teresina e após conforme rota. Controle Salvador Pérez 119, 119, última 8, tem fundo 5047. Tirar 9970, acontecimento correto, pronto, se tiver desfilamento. Tirar 9970, aguarda um instante, por gentileza. Salva Salvador, é o Sam Mike, que fez o leque na posição do pátio 3, pedi autorização para reboque na posição 2 do pátio 1. Agora a posição de reboque, Mike fez o leque. Vamos pro agora. Que é isso, Lula? Gol 1092, check 3, pouso autorizado, pistão 1-0, vento 140 graus 079. Livre pouso, baixar travado, gol 1092, obrigado. Fox Fox Zulu, altere e transponde para 0160. 0160, Zulu. Corrige 0260. 0260, Zulu. Netuno 5-2. Você prossiga. Mas o Lugol faz com o doutor? Foi na proa de Paulo Afonso, está presente. Está seguindo para Paulo Afonso, no nível 1-1-0. Luna 092, solo aos 38, livre, próxima direita, 121, décima 1. 2-9-1, quando der 9-10. 121, décima 1. 2-1, perdão. Zona 53, com 159 a bordo, 3:40, perna com 20. Send to flight level 050 to 181017. Cleared, on arrival. 1017, torre 118.95. Senta 3153, 1097, obrigado. Salve Montego, 1092. 1092, prossiga via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, importante estresse, Ana. Fala, senhor, atenção pro gol 649. 649, após passagem do tráfego da Alfa Retaguarda, está livre do pushback. Passagem do tráfego da Alfa Retaguarda. Juliette, 1755, aguarde a reboide da TAM passar através do, da Juliette. Após o TAM, está autorizado o portão 1-0. Sol azul 4234, está no 8 para posicionamento. 4234, portão 8. Afirmativo. Aguarde para puxa. Aguarde. Federal está livre no pátio 3. Mantenha a papai ali, mas cruza no golfo. Bom, 759, decolado aos 4-0, controle 119, décima 8. 198, bom dia. Portão 62, ingresso Juliette. Ok, se é Juliette, para o 62, segundo 09. 9, contato radar na decolagem, turbo para nível 360, saída da EL. 360 da EL. Ataque para azul 4234. Decolagem autorizada, pista 1 a 7, vento norte, 4 nós. Autoria 2223, decolagem autorizada, pista 1 a 0, vento norte, 4 nós. Decolagem autorizada, 2 Salvador, bom dia, trabalhador 53, com a espera da 1 a 0, pronto. 3 1 5 3 ali, mantém pistola 0. Ali, mantém no 0, 3 1 5 3. Papapá, Fox, Zulu, declarado aos 4, 2, restrito a 1 no meu pé, estou falando da barra ou liberação do controle. Alterne agora, 1 no 8, decimal, correção, 1 no 9, decimal 8. 19 8, bom dia, bom serviço, Zulu. Saria 2223, decolado aos 4-2, controle 1-9, isso é 8. 19-8, obrigado, bom dia. Foxtrot Zulu, decolado na sua escuta. Papapapá, Foxtrot Zulu, controle Salvador, mantém sob condições visuais inicialmente a 1 no mil pés. Pro de Coral, Foxtrot Zulu. Graças Coral, graças Zulu. O Sideral inicia ataque, inicia o reboque. Reporta na saída do pátio 3. Ok, compreende. Para o táxi Sideral 9970, 02 a bordo, 4 horas e 20, alterna a ação 8. 223, contato radar na decolagem, subo para nível 180, saída árvore. 180, árvore libera da restrição, senhor. Marcaria 2223, liberada da gestão de altitude. Obrigado, 2223. Tio Militar, você está saindo do pátio, aguardando o gol, sinal 9970. Gol 1649, com ataque a bordo 19, Fernando Salvador, 3 horas e 9 dentro da. O azul 4234 para o táxi, 91 a bordo, 3 horas e 30, alterna Maceió. Afirmativa azul é o número 3 no táxi, é seguir o sideral. Táxi via Índia, ponto espera. Torre 18895, 1017 o ajuste. Vai seguir então, azul 4234. Bom 649, torre 18895, quanto espera, tá livre, 1017 o ajuste, bom voo. 1075, quanto espera, 1017, gol no 649, boa. 1 no 5-2. Ótica Lima é controle? Leco, braço. Confirma o controle? Tá ciente, mas negativo visual do tráfego, Oscar Lima. Ciente, Oscar Lima. Oscar Lima, quanto possível, confirme o chamado para pouco. Oscar Lima. Foxtrot Zulu ainda está restrito aqui, vai? Afirmativo, Foxtrot Zulu. O Sideral, até o ponto de espera vem. Livre, tá, que é o ponto de espera da Sideral, lá, lá, tá. Confirmando o azul, segue o Sideral. Afirmativo. Papá Romeu, Papá Juliette, Papá. Confirma o estacionamento, pista aqui na da Copa. Salvador, boa dia. Voo no 649, com a espera do zero, pra onde? Desabou, só um instante de corte. Olha, a linha mantém pistola zero. A linha mantendo no zero, 649. No Golfo agora. Recife em 125 decimal 45, alterna 126 decimal 85. Netuno 52, controle. Confirme a secundária. 126 decimal 85, primária 125 decimal 45. Copiado, 125 45, secundária 2085, grande até a próxima. Olha o óbvio que ali vai atingir a mão de cara 1245. Gente, eu acho que é de manhã. 153, decolar 246, controle 119-8, boa viagem. 19-8, obrigado. Direto Arubi, direto Coxo, direto com o plano de voo, decolar 17, curva direita, saída Coral, controle em 119-8, 5-1-1-1. 300, saída da Delta. 300, nada Delta, 353. Uno, dois a bordo na bata, transfere torre 118-95, ajuste no 017. Da El Leda, 3-3. 5-3, oi, da El, tá presente, 3-1-5-3. Direto da El, 3-3, obrigado. 3, para Recife, quanto cópia? 370 autorizado, rota do plano, decolada 10, curva esquerda, Uca, Aracaju. 1198-5054. Confirmando a Previsc 58. Teatro para 5-0, conforme a rota do plano, decola da 5-0, conforme a rota do plano, conforme a Aracaju. Aerolíneo, conforme a 5-0, conforme a rota do plano, correto, Rio, chama para puxa, senhor. Pronto para o feedback. Coordena com a equipe de solo, tem um tráfego da TAM fazendo reboque, a retaguarda. Quando tiver condições com segurança, está livre, o Rio chama atrás. Corredor Axé, decola da 17, curva direita, a torre em 118-95, controle em 119-8, marca com 10, oceano ao padrão 0125. Por 118.95. 118.95, good day. Papatango Lima Zulu Golf, está presente o Ina Pro de Itubirá. Itubirá, Lima Zulu Golf. Torre transfere 1017 o ajuste. Federal 9970, mantenha. Vai manter, Federal. Com razão, Gigi Zé, Federal 9970. Vai, confirma, é alinhar e manter ou manter a posição? Ali mantém agilizando manobra. Ali mantém. Do an intersection of Channel 6225. Channel 6225, maintain the star approach and report establishing on the localizer course. Roger, we'll report. Channel 6225. Retorno 01, confirme chamado para pouso. 9, decolada 49, controle 119.8. 119.8, quando 649. Federal 9970, decolagem autorizada, pistão 10, vento norte 49. Decolagem, Cidadão. Estou para nível 360, saída da El. 360, contato radar na decolagem da El, 1649. Papatango, Lima Zulu Golf, está presente o Ina Pro de Arco. Subo para nível 060, Lima Zulu Golf.